Eu só queria te dizer que eu te amo e nada mais. Mas sei que isso é um clichê, que tu mereces muito mais. Por isso eu vou te oferecer palavras de turquesas e corais. És linda como a deusa Vênus, és uma estrela cintilar. E tu mereces, pelo menos, um céu azul pra te abraçar. Mas mesmo o céu é tão pequeno diante de tudo que eu vou te dar. Vou te cobrir de diamantes e te banhar em ouro em pó. Nas águas claras dos amantes, para que nunca estejas só. Porque tu és a escolhida por toda a minha vida, pela força imensa desse amor. E uma cascata de brilhantes, como um presente de noivado, algo que nunca viste antes. E um pôr do sol azul dourado, e tudo que você quiser, pra ficar sempre ao meu lado, e pra sempre ser minha mulher. Vou te dar meu coração como se fosse uma flor. Vou fazer uma canção simples pra falar de amor, com carinho e emoção. Tudo isso pra pedir tua mão. Oh. Vou te dar meu coração como se fosse uma flor. Vou fazer uma canção simples pra falar de amor, com carinho e emoção. Tudo isso pra pedir tua mão. Oh! Vou te dar meu coração como se fosse uma flor. Vou fazer uma pra falar de amor, com carinho e emoção. Tudo isso pra pedir tua mão, tua mão. Oh. Vou te dar meu coração como se fosse uma flor. Vou fazer uma canção simples pra falar.